Demorou, mas chegou a hora. Estava pronto pra te encontrar. Toda linda, maravilhosa, mas que dengosa me provocar. Demorou, mas chegou a hora. Estava pronto pra te encontrar. Toda linda, maravilhosa, mas que dengosa me provocar. Pele linda de porcelana, obra de arte do Caribé. Pagodeira na quebradeira, cintura louca que dá no pé. Selvagem, camaleoa, me ganha. Selvagem, não chora à toa, arranha. Selvagem, camaleoa, me ganha. Selvagem, não chora à toa, arranha. Demorou, mas chegou a hora. Estava pronto pra te encontrar. Toda linda, maravilhosa, mas que dengosa me provocar. Demorou, mas chegou a hora. Estava pronto pra te encontrar. Toda linda, maravilhosa, mas que dengosa me provocar. Pele linda de porcelana, obra de arte do Caribé. Pagodeira na quebradeira, cintura louca que dá no pé. Selvagem, camaleoa, me ganha. Selvagem, não chora à toa, arranha. Selvagem, camaleoa, me ganha. Selvagem, não chora à toa, arranha. Obra de arte do Caribé. Pagodeira na quebradeira, cintura louca que dá.